Senhor Deus, das alturas tu me vês, contemplando o meu viver. Meu Deus, Deus não tem como esconder, os teus olhos tudo vê. Meu Deus, Deus, eu me sinto tão fraquinho nesta estrada de espinhos. Meu Deus, Deus, eu confesso nesta hora, a minha alma te implora. Meu Deus, Deus, meu pecado foi bastante, muitas vezes fui errante. Para o céu eu vou viver. Meu Deus, Deus, sei que um dia vou chegar aos teus pés pra te adorar. Meu Deus, quero entregar meu louvor, quero te dar. Meu Deus, não, não me deixes tão sozinho, quero.